Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. É uma alegria para mim estar entrando na sua casa através das ondas da Rádio Mãe de Deus, pelo aplicativo na internet ou pelo site. Meus irmãos, nós temos falado sobre os homens da Bíblia, suas virtudes, seus defeitos, seu exemplo virtuoso, seu exemplo maligno. O quão perto nós devemos estar desses homens e quão distante devemos nos colocar do mau exemplo deles. Falamos já sobre Samuel, sobre Josué, Moisés e agora vamos falar sobre Davi. Ainda no primeiro livro do profeta Samuel, encontramos a história de Davi. Na decadência do rei Saul, Deus chama Samuel e diz: "Vai até a casa de Jessé e unge um dos filhos dele rei." Essa é uma das histórias mais interessantes, porque é a partir deste texto, do capítulo 12 do profeta Samuel, que a gente começa a perceber os critérios de escolha de Deus para a busca dos seus servos. Samuel toma um frasco, vai até a casa de Jessé, chama os filhos de Jessé e começa a perguntar a Deus: será que é este? Será que é este? Todos os jovens passam por Samuel e Deus diz: não é nenhum deles. Lá no capítulo 16 do profeta Samuel, você percebe que Davi é ungido rei porque Deus o conhecia, o seu coração de pastor. O mesmo Davi, ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus, porque Deus via a sua capacidade de, ao cair, ao pecar, se arrepender profundamente. No caso, no seu adultério com Bate-Sheba, você percebe a reação, no mínimo estranha e inusitada, de Davi, mas importante de se perceber como um homem que vive diante de Deus age, que pede a Deus, mas que também pode acontecer de nós nos tornarmos rotineiros nesta presença e acharmos que estamos no controle a ponto de Deus precisar enviar um profeta para falar conosco. De tal forma é a nossa cauterização. Veja, Davi, durante toda a sua vida, foi um homem dedicado a Deus. Teve o seu coração na mão de Deus. Mas ele errou profundamente, como pai e como marido. Foi um grande rei, mas foi um fracasso como pai e como marido. Seus muitos filhos, suas esposas, foram deixadas de lado. Ele fez grandes coisas pelo reinado de Israel, mas a sua casa estava conturbada. O Senhor faz uma promessa a Davi de que o seu trono nunca seria removido. Mas a sua casa era um desastre. As lições que nós podemos aprender com a história de Davi são duas. A primeira: será que nós realmente temos vivido uma vida sendo um homem segundo o coração de Deus, que se preocupa com aquilo que Deus pensa, que se preocupa com aquilo que Deus quer? Ou nós temos sido pessoas que vão vivendo a vida um dia após o outro, levados pelas circunstâncias, pelos modismos da época? Temos nós, por acaso, lutado as batalhas do Senhor? Em segundo lugar, será que a nossa vida tem sido similar ao mau exemplo de Davi? Somos um sucesso no trabalho, um sucesso na sociedade, um sucesso na política e nos governos, mas nossa casa está destroçada, um desastre. Temos sido um sucesso fora e um desastre dentro? Temos vivido uma vida onde Deus nos censura, pois o nosso lar não está aos pés do Senhor? há que se pensar, porque, como Davi, muitas vezes ele sofreu no lado de fora, no lado público, porque a sua vida privada não estava correta. Davi pecou gravemente diante de Deus. E isso maculou a sua vida inteira. Será que temos vivido uma vida penitente diante de Deus? Com graça. Com Deus. Ou temos vivido uma vida de disfarce, de máscaras, de hipocrisia? Em Davi nós temos esse exemplo. Busquemos ser os homens segundo o coração de Deus, segundo o plano que Deus tem para nós, para que a nossa casa, o nosso legado sobreviva. Mas tenhamos cuidado com a nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas, para que eles sejam fortificados também, alicerçados em Deus, e que possamos confiar sempre no Senhor. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.